mañana a llegar, no adianta pensar. Mundo lobo, suba mañana, suba mañana. Se reparar os que ela tá pega lá, então avança pro. Senão amanhã, senão amanhã. Pois pra amanhã quem sabe se cá estou. Só o futuro dirá pro. Sempre és presente, continuar em frente. Minha gente quer ouvir sempre sente rir. Aqui estou, dar o gol, eu não dou. Na paz, na calma, não abrasou. Digridou, digridou. Suba amanhã. O amanhã ainda não chegou. Meu amor pela vida ainda não acabou. Então vem pra cá, não penses no amanhã. Larga tudo, vem comigo e só Deus saberá. Quando queres sorrir, é preciso eu lá estar. Porque só sorriso hoje pode não haver o amanhã. Então vou mudar, então vou procurar o meu melhor caminho, o meu melhor lugar. Para que fazê-lo amanhã, amanhã? Não importa quem vai falar, não, não. Tens que ser tu mesmo pra o. Não importa, não. É campeão de Sibina Aya.